Autorizado, no meu. Autorizado, no meu. Oito nove sete, decolar aos 22, controle 208. Pesado, vai planejar. Sou, bom dia, 1897, tá eu, passa a vida, Zé. Bom, 1897, bom dia, contato radar, sumou 360, saída da El. 360 da El, obrigado. Tá 3890, chame Recife 12685. Chama Recife 12685, dando 3890. Uff, que lote, prossiga. Circa 980, line up and wait. Corredores 1500 pés. Então o Golf que eu acho que acione o código transponder 0123. Geral 9970, chame Recife 12685. 12685, Recife. Patrocinador, bom dia, tá 3153. 3153, contato radar, sua 360, saída da El. 360, no saída da El, tem 353. É possível voar direto da El? Autorizado da El. Direto da El, tá 353. 980, clear for takeoff runway 10, 120 degrees, 10 knots. Pick up 10 American now, 9090. America 980, airborne at 1027, contact us over departure 1208. America 980. America 980, 1.7 for 370. America 980, with a contact climb to flight level 370, Puka departure. 370, Puka departure. Gol 1897, chame Recife, 125 horas. 125 horas, papapá, Mike, Juliette, Romeu, 234-4321, cheque rádio, realmente é um prazer, meu cordial bom dia, Camilo. Igualmente, senhor. Igualmente, estacionado 095, Model Charlie, 600 pés, estou mantendo a vertical da BR-324. Positivo. Pilo acha direto pro final da pista 17. Delta 3153, chame Recife, 1251. 251. Papá, papá, Mike Gillette Romeu, tá livrando as BR-16 com a altura de Pirajá, já comprou a do Iguatemi, mantendo a avenida paralela. Positivo, livre. Livre. Certo. American 980, passing 155, climbing Kentucky Center, frequency 126.85. 980. 685, American 980, good day. Hey. Trip 5316 com a Kilo. 5316, pouso visual pista 107, 1028 fechada devido à manutenção, ajuste 109, voe para o VOR, desça para 4000. Na presente VOR, descendo 4000. Passaria 2223 ao controle Salvador, pouso visual pista 17, 1028 fechado. Ajuste no 019, desça para 8000 ainda na chegada bom. 8000 na bom, se tem prioridade de sacar com a conta chegada, a partir de bom, pode cortar para o então, a gente vai sequenciá-lo para pouso visual na pista 17, como é do seu conhecimento, não tem procedimento de instrumento para essa pista. Existe grandes possibilidades, porém eu tenho um outro tráfego a noroeste, aeronave da Trip, já em contato com esse controle em descida, Camilo. Controle, dá visual com o campo, Golf Lost. Golf Lost, chame a torre, frequência 1186. 1186, Golf Lost. Torre, bom dia, lá para trás o Golf Lost, dá visual com o campo. Golf Lost, Ok, vento de 120 graus, hora meia nós, autorizado pouso, down no 7, check trem. Ok, vai lá pra trem baixo agora, o Golf Club. Série do 2223, velocidade 250 nós. 2223, desça para 5000. Ok, Solos 4-1, frequência livre, estacionar. O trip 5316 está passando agora 7.500 pés. Vai iniciar o cruzamento da Baía de Todos os Santos, desça para 2.000 pés. Afirmativo, para 2.000. Você vai vetorar até a final do procedimento? Da final da 17? Ah, positivo, vamos iniciar a vetoração então. O senhor vai voar na Pro 120, vai descer para 2.000 pés. E eu não posso lhe dar falha de comunicações porque não tem procedimento para aquela pista, não é verdade? Então, quando o senhor estiver próximo à Baía de Aratu, a gente vai checar as suas condições de voo para a possibilidade de uma aproximação visual e pouso na pista 17. Caso negativo, vai ter que prosseguir para a alternativa. Positivo, estamos visual aqui com a Baía, só estou aguardando aqui uma visualização aqui com a rotatória, ok? Ah, positivo. Vamos voar na proa 120. Gostaria do 223, eu agradeço a sua colaboração. Vamos prosseguir para 3 mil pés, o passarinho do 2223. Gente, vista para 3 mil, Passarinho do 2223, a velocidade de 180 mais agora, por favor. Bom dia, Fernando 225. Tem informação que o negativo é a nave. Polizado, descida até 160 pelo Santos. O senhor 225, desça para 8.000, 1.020. A chegada é a bomba e pouso visual, pistão 7. Descendo 8.000, 1.020, bomba para 107, é 225. Diga-se de passagem, o senhor vai ser orientado para pousar visual na pista 17. A princípio, o senhor vai manter a chegada a bomba, aguardando a instrução deste controle. Tá, sim. Estou disputando, né? Trip 5316, proa 135 agora. Para 135, rodovia. Gostaria do 2223, descendo para 2000, ainda na bomba. Descendo para 2000, passarei o 2000. 5316, a Baía de Aratu à frente, qual é a condição de voo? Então, pessoal, aqui já com a rotatória, para seguir para a rotatória. Vou fazer o seguinte, vou partir direto para a final da pista 17, confirme. Melhor ainda. Muito bom, vamos reduzir, checar o trem e aguardar a transferência. É, certo. O passarinho do 2223, esquerda, proa 160, descendo para 2000. 160 para 2000 pés, passarinho do 2223. Trip 5313 em aproximação visual para a pista 17, aguardando transferência, reitero, 5316. Aguardando transferência, totalmente visual. Ok, muito bom. descendo 225, desça para 5000. Essa na final baixado travado, visual, com a ONU 7, ou no meio da TV. Positivo, 5316, torre 1186, câmbio. Torre 186, muito obrigado, é sucesso. Boa. Controlador do Brasil. Mudar. Bom dia, é o trip 5316. Bom dia, 5316. Cheque trem, livre pouso na 17, vento 150 graus, 11 nós. Livre pouso, baixou e travou. Tô, papá, papá, Mike Gillette Romeu. Tá levando a BR-324. Tá entrando na luz de Eduardo Magalhães, comprou a do litoral sul para regresso. Positivo, Mike Juliette Romeu, aguarde transferência. Seria do 2223, passa a Bahia de Aratu, já com o visual definido para prosseguir? Afirmativo, senhor. Positivo, vamos prosseguir visual para pouso pista 17, aguarde transferência de comunicação. Aguardando, passaria de 2223. Golfo Mucugê autorizado no 080 direto, recorda 17, curva à esquerda na Momo, após, após direto, contorno 208, aciona 5035. Autorizado pela Mucugê, 80, na Serra Golfo, da Balanda 17, na curva esquerda, na cabeça da Cusatrada, após direto, fica o retiração 8, controle 5035, é microfone. Correto, está no parte 5 também? Na Bata, na Bata, acionamento táxi, informa para o B para a torre, 118-62. Muito bem, obrigado, pode ir para a Bata. 020, aguardando transferência. Eu não tenho, no momento, nenhuma decolagem para a pista 17, e o que consta no status aqui, apenas um Cirrus, táxi. Ok, está autorizado, direto para o hangar da Bata, mais que direto chamando. Passamos o seguinte, chame a torre agora na frequência de 118-612, meio cordial, até mais. 118-612, foi um prazer em ouvi-lo, um abraço. Tá, bom dia, papapapá, Mike Gillette Romeu. Que Mike Gillette Romeu informe na vertical do farol de Itapuã. Vertical do farol de Itapuã, reportará o Mike Gillette Romeu. Este é o controle Salvador, vai pousar na pista 17, confere? Confere. Vou partir direto para a posição Duna, descendo para 2000, ajustado Ouro 020, mais próximo de Duna a gente vai verificar a possibilidade de dar aproximação visual e pouso pista 17.